076, boa noite, senhor, identificação, desse é o 050, vigilância, chegada amarela. 0 na marcha. 6224, estabilizado. 6224, torre 1895, bom povo. 8-6, grado, 6224. Objeto 6747. Salvador, boa noite, Xenéia 6224. Estabilizou, baixa travado. Boa noite, Xenéia 6224. Vento 090 graus com 9 nós. Altímetro no 020, guarde pista livre. 6224, vente no 020, guarde pista livre. Vitor Índia, Yankee, prossiga. 45, está próximo táxi com 2 a bordo, 3 horas e 50, alterna Galeão. Gente, 2 a bordo, altímetro no 020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1895. Gente do ajuste, táxi via Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 1895. 945. Luna descendo para 2000, autorizado o X-Ray. Mike, já está. O solo mantém. Mantém essa frequência, Alfa Kilo TAC 3. Alfa Kilo 3, 5 no 5. Xenéia 6224, vento 090 graus com 8 nós, altímetro no 020, livre pouso não no 0. 6224, livre pouso no 0. 6313, rapaz, aeronave da companhia na curta final ali, mantendo 0. Após aeronave da companhia no final ali, mantendo 0. Siga. Top. Autorizado com fins, nível 360, via Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5077, coteja. Acionamento correto, chama para pushback acionamento. Solo 05, livre à direita, táxi nessa frequência, via Alfa, repartente da Juliette. 7, livre à direita, mantém essa frequência, e Alfa, repartente da Juliette, 224. Torre Azul 9145, ponto de trânsito. Azul 9145, após o início da corrida da aeronave à frente, ali mantém no 0. Após o início da aeronave à frente, ali mantém no 0, 9145. 6313, a linha decola da 10, vento 090 graus com 8 nós. 3, decolado ao 07, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, boa noite. A 324 está antes da Juliette. Gente, táxi via Juliette, portão 1. Juliette, 1, é 224. 0, saída da El. 360 da El, quando possível, senhor, por gentileza, para onde? Bridge ou de Matico? Negativo, mantém o perfil da subida, 63, 113. Mantém. Delta Alpha Hotel. Você? Retoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, esquerda, proa 20. Nesta proa, intercepte o curso do localizador, mantenha 3 mil pés. Esquerda, proa 20, recuperar o localizador. No 45, livre decolada 10, vento 090 graus, com 7 nós. Livre decolada 10, 9, 9. Delta Alpha Hotel, desce 2 mil pés, autorizada final do ILS, reporte estabilizado. 2 mil pés, reportar estabilizado, Delta Alpha Hotel. Avião 45, decolado 09, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Boa noite. Controle Salvador. Boa noite. 9145 da Azul. Azul 9145, boa noite. Contato radar Subol 380, saída da El. 380 da El. Golo 076, redução da indicada 200 nós. Confira, redução 200 nós. Afirma, 200 nós, descendo agora 3 mil pés, ajuste no 020. 200, 3 mil. Mike India Sierra, torre 1895, bom pouso. 295, boa noite. Vitor India Yankee, desce 0625. Papapá, Mike de Acerra. Bruno 020, cheque o trem, livre pouso na 10. Baixado e travado, livre pouso 10, Mike de Acerra. Senhor Salvador, muito boa noite, Papa Romeu, Dr. Patel, estabilizado de S, baixado e travado. Boa noite, Delta Alpha Hotel, continua a aproximação, é partiu externo. Portará no externo, Delta Alpha Hotel. Controle Salvador, boa noite, está 3178, informação chave. Está 3178, boa noite, acende a identificação. Identificou. Salvador, boa noite, Web 576, perdeu o contato com o centro de equipe, da chave. Web 576, senhor, identificação, desceu nível 050, vigilância, chegada à maré. 050, chegada à maré. Tá 3178, acione identificação, desce ao nível 060, vigilância, chegada é a maré. Identificou, 060, tá 3178. Bono 076, reduz a 1809, desça a 2 mil pés, autorizada final do ILS. 2.700 do ILS. Bono 076. Prossiga. Vetor radar para espaçamento, curva à esquerda na proa 035. Esquerda 035, intercept nessa proa, reporte estabilizado. Se o segue na final, um bravo 350. 035, acerta nessa. Autorizado, chão para o táxi. R6313. Chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, boa noite, bom voo. 1, boa noite. Azul 9145, chame Recife 125, decimal 1. 25, 1, boa. Bono 076, complete a aproximação, chama a torre 11895, bom pouso. 1895, bom pouso. Bono 076, boa noite. Boa noite, Bono 076, reparte interno. Boa tarde. Mike India Serra, solo ao 15, informa pátio. É pra aero, certo? Decente. Livra direita, táxi na frequência via Alfa, reporte da Juliette. Ok, vai na sua frequência, vira Alfa, reporte via Alfa, reporte da Juliette. Alfa Hotel, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 080 graus com 7 nós, altímetro 1-0-2-0. 1-0-2-0, baixar e travado, Alfa Hotel. A Serra segue via Alfa Juliette, Pátio, Lima Mike Quebec, chama na Quebec para o cruzamento da 17. Alfa Juliette, Pátio, Lima Mike Quebec, chama na para o cruzamento da Quebec, Mike Quebec. 135, copiamos 119 a bordo, confirma os dados. 3 horas e 20 minutos, confirma a entrada. Altímetro no 020, táxi via Índia Alfa, no Pantera, torre 1895. Índia Alfa, vai chamar. Hotel, solo aos 18, informa o pátio. Era o táxi, via Alfa Hotel. Vicente, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, é partindo da Juliette. Victor India Yankee, desça 1 no 1500 pés, ajuste 1020. Após o banho da Gol na final, ele mantém no zero. Afirmativo. 624, o gate 01, Lançara Costa, Salvador 230. Aracaju 230. Gente, saída prevista Pucajão, Aracaju, aguarde cópia. Aguarde cópia, 624. Salvador, Rio 5972, Galeão 320, ciente da chave. Rio 5972, saída prevista da Euleda Eudes, número 2 para a cópia. Desça 2000 pés, autorizada final do IADS X-Ray, reporte estabilizado, localizador, ajuste 1020. 1020, amarelo localizador, objeto 576. Mais de 10, com 076, solo aos 20, livre à direita, táxi dentro de frequência via Alfa, é partente da Juliette. Passa Juliette com 076. 24, pronto para a cópia. Afirmo, né, 24. Autorizado Aracaju, nível 190, saída Pucajama, Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5105, coteja. Paciente, autorizado Aracaju, nível 190. Recola na saída Pucajama, Aracaju. Recola da 10 com curva esquerda. Controle após 1208, 5105, transporte. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Pushback sonamento, 1204. Rodão no 0, vento no 00 graus, com 5 nós. Salve Salvador, gol 1076, livrou da sexta. Taxi via Alfa, repartiente da Juliette. Matará 1076. Livre cruzamento, rapaz, segue via Papá, frequência livre estacionar. Serra livre o cruzamento, segue via Papá, Papai, frequência livre estacionar. Posso passar? Sobe 1020? 1020. Boa. Alvo 235, decolado Alvo 23, controle 120, decimal 8, bom voo. 308, boa noite. Hotel está livre, cruzamento da 17, rapaz segue via Papá, frequência livre a estacionar. 235. Azul 4235, boa noite, contato cadastro, planilha 360, saída da El. 360 na da El, ok. Localizador visual, o web GF7 ou no meia. 57 no meia, turno 1 no 89. Boa noite. Dois Salvador, boa noite, web GF7 no meia, visual com a 10. No meia, cheque o trem, livre pouso não no zero, vento no 00 graus com 7 nós, altímetro no 020. Comi 20, livre pouso, baixado, travado, LG 57 no meia. 5972, pronto para a cópia? Prossiga. Autorizado Galeão, nível 320, via Upper Whisk 50, saída da Euleda Eudes. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5104, coteja. Aprovado Galeão 320, da Euleda, depois eu, pelo Alper Whisk 58, 120.8 e 5104 no transponder, viu? 5972. Aerovia Alper Whisk 50. Afirmativo, 50. Planejamento correto, chama para pushback sonamento. Tomará, faz parte. 3178, torre em 11895, bom povo. 1295, boa. Do Tabatã, aqui, como diante. Bom dia, como nós no Fora, eu queria falar se posso disponibilidade de espaço no Parque 5, por favor. Vamos verificar com o centro de operações, não recebemos nenhuma informação de lotação do pátio. Obrigado. retornar para o senhor, só aguarde, pista livre. Guarda. Na 72, aguarde, estimado de 2 minutos, tem uma aeronave vai ingressar para o pátio. No 28, livre à direita, táxi na frequência via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, avião 5716. Só 3178, livre pouso na 10, vento 080 graus, com meia dúzia de nós, altímetro no 020. Livre pouso, 3178. Vitor Indian, que chame a torre Salvador, 198, decimal 9. Boa. Autorizado Porto Seguro, nível 200, via Golf 677, saída da Euleda Porto Seguro. Decola da 17, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5102, coteja. E reporte externo. É, o Victor Indian está visitando a base pela direita, feito de tráfego da 17. Estou pronto para acionamento. Para acionamento, como é o meu golpe? Táxi. Bianchi, chame no externo para cancelar e seguir para o 17. Porto. 972, em coordenação com a equipe de solo, após parada do Webjet, no pátio, autorizado para inspeccionamento, chama para o táxi. Chamara para o táxi, 5972. Direita, ataque via Alfa, reportar antes da Juliette, tá? 3178. Salvador, tá presente. Informação é a. Itali, autorização para. Gente, aguarde cópia. Agora vai cópia.